Semana passada, quando nós estivemos fora, Deus falou comigo sobre a importância de não esquecer coisas fundamentais, né? A base, a alicerce. Às vezes nós andamos assim construindo e esquecemos as coisas mais básicas ou pensamos que todos sabem. Então, por que devemos pregar sobre isso? Porque todo mundo sabe. Mas às vezes não é assim. Às vezes não todos sabem. Né? E eu vou falar sobre uma área que é muito importante para cada pessoa. Vem de uma passagem, pronto, eu tenho muitos versículos hoje, espero que vocês tenham um bloco de apontamentos, estão a tomar apontamentos, porque há várias referências, porque há várias formas de abordar esse assunto. Em 1 Coríntios 14, versículo 5, começa assim: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Línguas estranhas. Eu vou falar sobre falar em línguas hoje. Línguas estranhas. A palavra estranha, né? Onde nós temos estrangeiro, né? Falar a língua que não é nossa, né? A língua que nós não entendemos. Falar a língua que não é a nossa língua, né, natal. Né? Vamos criar. Agora, o que é que vai fazer? Né? O que é que está a pensar? Né? Vamos todos aprender inglês? Vamos todos aprender russo? Vamos todos aprender hebraico? Alguns de vocês estão a aprender hebraico na nossa escola de mestres. Estou muito contente. Os alunos estão a dizer: oh, professor, eu vou ler agora hebraico, vai ver. E claro, é uma coisa impressionante. O pastor Oscar está a fazer um bom trabalho, está a ensinar bem, né? E logo depois de poucas semanas, os alunos estão a ler, eles não entendem nada, mas estão a ler, né? Hebraico. E agora o parte mais difícil é entender aquilo que está a ler. Mas, pelo menos, estão a fazer um grande avanço. Né? Mas essa não é a língua que aqui refere, né, na Bíblia. Língua estranha é uma língua que nós não compreendemos. Okay? Que não é conhecida. E a Bíblia fala bastante sobre esse fenómeno. Não é? Até que a primeira referência no Novo Testamento, porque as pessoas pensam, no Velho Testamento não fala sobre isso, mas fala. Mas no Novo Testamento, a primeira expressão de falar em línguas estranhas foi no dia de Pentecostes, que os discípulos foram ordenados por Jesus para ficar separados em oração, não testemunhar da sua ressurreição, não evangelizar, não fazem nada, mas fica à espera do derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Era necessário para fazer o resto. Ele estava dependente de alguma coisa sobrenatural para fazer a obra do Senhor, para continuar com a sua missão aqui na terra. E essa era para receber o batismo do Espírito Santo. E quando as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, alguma coisa estranha aconteceu. Jesus não ensinava que essa ia acontecer. Até que foi profetizado, né, por João Batista, que Jesus ia batizá-los no Espírito Santo e com fogo. Então, o que aconteceu? No dia de Pentecostes, nós temos isso em Atos 2, começando em versículo 4. O Espírito Santo caiu, ou fogo, chamas de fogo, que assentou sobre a vida, a cabeça de cada pessoa, e mais outra coisa aconteceu. Eles começaram a falar em línguas estranhas. Eles não conheciam, Eles começaram somente a louvar a Deus e começou a falar numa forma ou uma língua que eles não conheciam. Eles saíram daquela cenáculo, daquele lugar, eles foram até as ruas. As pessoas que estavam em Jerusalém naquela altura vieram de muitos países diferentes. E ouviram essa gente a falar em línguas estranhas, todos compreenderam a mensagem na sua própria língua. Imagina, alguém está a falar em línguas e há 10 pessoas de línguas diferentes entender a mesma mensagem. Não acho que é sobrenatural? Onde aconteceu o milagre? Os ouvidos ou na língua? Deus fez algo que a nossa mente não entende, porque eu sei, eu tenho estudado línguas, eu sei que para aprender uma língua custa muito. Epa, é horas e horas, não é? De estudo, de memorizar o vocabulário, de entender toda a construção dos verbos. É uma complicação. Eu sei, não é nada fácil, mas naquele momento eles receberam um dom. Era um dom do Espírito Santo, entrou na sua vida no momento, não era um processo prolongado de aprendizagem. Algo que entrou na sua vida, e a Bíblia diz que eles falaram, não é, conforme, não é, as palavras que foram concedidas a eles. Então é muito importante entender, quando alguém fala em línguas, ele tem domínio sobre a sua língua. O Espírito Santo não toma a língua e faz alguma coisa com a língua. Não, ele não mexe com a língua. Nós que falamos. Nós podemos falar e parar de falar. Podemos começar a falar e falar, não é? Alguns de vocês têm grande capacidade em falar. Talvez pouco capacidade em parar de falar. Mas pronto. Nós temos, realmente, temos domínio. Podemos começar e podemos parar. É a mesma coisa com línguas estranhas. Eles falaram, mas com palavras que foram dadas a eles. Okay? Agora, quando nós falamos, nós pensamos sobre o que eu vou dizer. Às vezes é tão natural que nem pensamos, só falamos. Okay? Expressar. Quando alguém fala em línguas, fala conforme a sons, sílabos, palavras que é dada. É dada porque o Espírito Santo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 17, quem se junta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Então o Espírito Santo está onde? Está aqui. O Espírito Santo já estava nos irmãos, okay? Nos discípulos. Porque quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo já faz uma união, né? Fusão com o nosso espírito e nós somos um. Então o Espírito Santo já estava aqui. Como que eu posso dizer isso ou entender isso no dia de Pentecostes, quando houve um derramamento do Espírito Santo? Porque antes, depois que Jesus voltou ao céu, ele esteve com os seus discípulos e soprou na sua boca. Okay? Porque a Bíblia diz que quando ele soprou, era mesmo quase boca a boca, soprou e diz: recebeis o Espírito Santo. Então eles receberam, eles já tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi, depois vem, depois sai. Não, já estava. Eles, porque eles acreditaram na sua ressurreição, e essa confissão, né, é aquilo que nos salva. O Espírito Santo entra. Todos que são salvos têm a presença do Espírito Santo. A Bíblia chama isso como uma fonte que está dentro de nós. Agora, quando essa fonte transborda, porque há dois sentidos, é receber e depois é transbordar. Salvação traz tudo o que Deus tem para nós. O batismo no Espírito Santo traz tudo o que Deus já deu a nós para os outros. Por isso, entra e depois sai para os outros. Por isso, Deus, Jesus diz aos discípulos, espera aqui em Jerusalém, até receber o poder, aquele batismo no Espírito Santo, porque só depois que aquele Espírito Santo vai fluir de vocês aos outros. Okay? Em vez de ser somente uma filosofia que nós pregamos ou uma ideia bonita que nós transmitimos, é algo poderoso, é um sinal de Deus. Okay? Sinal forte, sobrenatural. Por isso, tem que haver por fé. Fé sempre ultrapassa a nossa compreensão. Fé, para ser fé, significa algo, é um passo no desconhecido. Fazer algo que nós não compreendemos, só temos que confiar. Temos que confiar que é Deus. Um passo de fé é sempre assim. Eu não sei como isso vai funcionar, mas pronto, Deus disse e vou fazer. Então é um passo que nós fazemos. Mesma coisa com línguas. Muitas pessoas ficam assim confusas na cabeça sobre línguas porque não conseguem entender. Claro que não é para ser entendido, é para ser feito, é para falar. Não é? Falar sem entender. Não é? E esse é um passo de fé, essa é aquela ajuda que Deus nos deu para aprender como viver a nossa vida andando em fé. Então a primeira coisa, o primeiro sinal que Ele deu, né, da sua presença, é falar em línguas. Fala em línguas, faz esse passo, né, no desconhecido, e vai ser fácil de fazer muitos outros passos no desconhecido, confiando somente em Deus. Se nós podemos usar a nossa língua, né, em fé, nós podemos usar o resto do nosso corpo em fé, no resto da nossa vida em fé. A Bíblia diz em Tiago, se nós conseguimos controlar esse pequeno membro do nosso corpo, nós somos perfeitos. Então, esse pequeno membro que é chamado a língua, Deus quer fazer logo do princípio alguma coisa com esse membro para que o resto da nossa vida torne-se uma vida de fé. Ok? Torna-se uma vida que agrada a Deus. Por isso, ele começa com línguas. Começa com esse dom, né, de falar em línguas. Línguas podem ser conhecidas por alguém, mas não pela pessoa que fala. Só é conhecida se haver uma interpretação. Pode ser a própria pessoa que recebe aquela dom interpretando e sabendo o que está a dizer, ou pode ser outra pessoa. Ou pode não haver interpretação. Há várias maneiras de entender a importância de línguas, mesmo com ou sem interpretação. E por isso eu estava a sentir a importância de ensinar sobre isso, porque a mesma pessoa que já fala em línguas, eu vou dizer, eu recebi, quando eu fui batizado no Espírito Santo, recebi uma palavra. Mas porque a minha mente não entendia, eu achei uma coisa tão estúpida, não é? Que eu coloquei na papeleira e não fiz nada durante anos. Porque eu achei uma coisa que não tinha valor nenhum, que era uma coisa tão parvo, tão estúpido, não é? Que eu duvidava, não é? A importância ou até o lugar de línguas. Até que um dia eu estava a fazer um estudo no curso que eu estava a tirar. E fui obrigado a fazer um trabalho. Eu decidi fazer um trabalho sobre falar em línguas. E a minha intenção era quase de ensinar de uma forma tão equilibrada, né, em que podia ou não podia, fala ou não fala, Deus aceitou, Deus pronto. Em que eu estava somente tentar justificar a minha ausência de falar ou a minha incredulidade nesta área de falar em línguas. E quando eu comecei a estudar a palavra e fazer isso, Deus falou comigo. Porque eu cheguei àquela conclusão, é o menor dos dons, é o mais insignificante, não é tão necessário, era algo no princípio, mas agora, hoje em dia, não é tão necessário. Então pronto, eu estava a chegar a essa, eu estava quase a interpretar a Bíblia com um conceito já concebido, não é? Que é muito, muito perigoso, não é? Tentar interpretar a Bíblia assim, com já as nossas doutrinas feitas. Mas eu estava assim com essa ideia, e Deus disse, não acho que vier de mim não é bom para ti? Mesmo se for o mais pequeno de todos os dons e o mais insignificante, se vier de mim, não acho que é importante? Não acho que é bom? Eu tinha de concordar, ok, pronto. Se vier de ti, claro. E depois ele desafiou-me. Diz, não acho que se vier de mim, não queres receber? Eu já tinha falado, eu vou dizer, eu já tinha recebido, não é? E falei uma vez. Mas quando eu fiz aquela, ok, Deus, vem novamente aquela palavra. Só uma palavra. E Deus diz, agora fala. Fala aquela palavra. Quando diz, vem a palavra, vem à mente. Porque aquilo que nós falamos, seja qual for a língua, mesmo se tem o seu origem no nosso espírito, passa pela nossa mente. É? Agora, a mente é o lugar de batalha, onde nós criamos dúvidas, onde criamos resistência, onde criamos barreiras, é aqui na mente. Quando nós somente fazer um passo sem entender, nós podemos ultrapassar a mente e falar no espírito. Falar somente é obediência, é isso que eu fiz. Fiz em voz alta. Fiz novamente, mesma palavra. Novamente. E quando eu comecei a fazer passos de obediência, em vez dos sentimentos ou a lógica, começou a chegar mais palavras. E essas mais palavras tornou-se uma língua. Porque uma língua tem várias palavras, não é somente um som, não é somente dizer. Essa não é uma língua. Essa é um serpente. Não é uma língua. Uma língua tem syllables, tem palavras. Não é? Para, começa, tem expressões. É algo diferente. Agora a Bíblia diz em 1 Coríntios 12. Quando fala sobre os dons espirituais que é dado à igreja, um desses dons é a variedade de línguas. Variedade de línguas significa que há várias línguas. Não é somente uma língua para todos. Então não pode copiar alguém que está a falar em línguas e tentar dizer a mesma coisa que as pessoas estão a dizer, porque a língua que é dada a um não é dada a outro. Uma variedade de línguas. E se nós oramos em línguas, nós estamos fazendo um passo em que nós não entendemos com a nossa própria mente, mas não significa que mais alguém não entenda. Eu estive numa igreja uma vez e o pastor estava a pregar e ele parou de pregar e começou a falar em línguas. E depois eu via duas pessoas, dois homens japoneses, que estavam naquele culto. E eles ficaram assim, espantados, e começaram a falar um ao outro. Depois disse, pastor, eu não sabia que tu falas japonês. Porque nós ouvimos na nossa própria língua. E tu estava a dizer isso, e eles deram a interpretação. E o pastor diz, mas eu nem conheço, nunca ouvi japonês. É? Então, quando a pessoa fala em línguas, não significa que não é conhecida alguém, mas é desconhecida a pessoa que fala. Outro irmão da nossa igreja em América, ele tinha vários restaurantes, e um dos gerentes era da Tchecoslováquia. Ele estava a passar por grandes dificuldades no seu casamento, e estava muito em baixo. Ele não era crente. E o membro da nossa igreja perguntou, estava a falar com ele, tentando ajudá-lo, e depois ele disse, posso orar para ti? Ele era ateu, foi aquele tempo de comunismo em que eles foram ensinados que Deus não existe. Mas pronto, porque ele era patrão, ele disse, está bem, ok, pronto, pode orar para mim. Ele começou a orar e começou em línguas. O homem olhou para ele e disse, mas tu não dizes que falas a minha língua tcheca, né? E Deus estava a falar com ele sobre a sua existência e o seu, a sua realidade, que Deus existe, que Jesus é o caminho. Pregou o Evangelho, mas o nosso irmão estava somente a orar em línguas. Que não significa que quando alguém fala, que não é uma língua conhecida. Muitas vezes é, não sempre. Porque a Bíblia diz a variedade de línguas. Sabe quantas línguas existem aqui na Terra? Perto de 4.000. Então, ninguém conhece todos. Mas Deus não está limitado a esses 4.000. Porque a Bíblia também fala sobre a língua dos anjos. Em 1 Coríntios 13, logo do princípio, versículo 1, diz, se eu falo em línguas de homens e dos anjos, e não tivesse um amor, então fala sobre línguas dos anjos. Alguém fala a língua dos anjos aqui? Talvez. Porque quando nós falamos em línguas estranhas, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 2, diz que, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Então, quando fala em línguas, o teu espírito, que tem a presença do Espírito Santo, está a comunicar com Deus. Okay? Então, Deus entende. Mesmo se não está incluído naquelas 4.000 línguas humanas, pelo menos Deus entende aquilo que nós estamos a falar, porque é uma língua que Ele entende. Ok? E se for necessário na situação que outras pessoas entendem a mensagem, Ele vai fazer essa pessoa entender pela sua própria língua ou por um dom de interpretação desta mensagem na sua própria língua. Okay? Porque há dois usos, dois propósitos. Um é para edificar o indivíduo, e esta nós não precisamos entender porque o nosso espírito entende e nós somos edificados no nosso espírito. Ou se nós queremos edificar mais alguém ou da igreja em total, vai haver uma interpretação na língua do povo e para edificar a igreja. Mas é a mesma língua. Não é uma língua para a igreja, outra língua para a edificação, a comunicação com Deus. É a mesma língua, mas com propósitos diferentes. Se Deus quer usar aquela língua para edificar a igreja, vai haver uma interpretação. Se é somente para edificar o indivíduo, então não é necessária interpretação, porque estamos a comungar com Deus. Deus entende. Okay? Nós não precisamos entender. Agora, se nós queremos entender, podemos pedir a interpretação. E Deus vai revelar a nós o que é que nós até acabamos de orar ou falar. Né? E Deus comunica conosco. Como nós recebemos línguas? Línguas é um dom. Então não é para ser aprendido, é para ser recebido. Um dom é recebido. Se for uma língua do homem, nós temos que aprender, temos que ir à escola, temos que estudar, temos que comprar livros e coisas assim. Mas porque é um dom, vem de Deus. Então é só receber, é receber pela fé. Fé, como que eu já disse, é um passo no desconhecido. É um confiar em Deus, mesmo quando a nossa lógica não entende. A fé não opera por lógica. Não opera por entendimento. Opera por confiar. Okay? Por obediência, só fazer aquilo que Deus diz. Okay? Então, pedimos, a Bíblia diz, em Lucas 11, versículos 11 e 13, diz: quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Então, o primeiro passo é pedir. Pede a Deus. Porque Ele dá, livremente. Ele gosta, Ele quer dar o Espírito Santo. Então, se nós, né, o primeiro passo é pedir. E depois, esperar até que alguma coisa comece a mexer com a nossa língua. E um voz sai estranha da nossa garganta? Não. Porque Deus não obriga ninguém de fazer nada. Né? Deus espera até que nós fazemos um passo. Por isso, Ele diz, fala em línguas. Que significa, agora com... Né, tu pediste, agora tu recebes, porque fé e não é só é um passo de receber, e depois com essa receber, tu falas. Mesma coisa quando aceitas Jesus como Salvador. Tu acreditas, né, no teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, tu confessas com a tua boca, né, que Ele é o Senhor, e aquele passo de acreditar e falar resulta em salvação. Mesma coisa com o batismo no Espírito Santo. Nós cremos, né, que o Espírito Santo já foi dado, já foi derramado. Né? Não temos que pedir Deus derrama sobre... Não, já foi. Já está. Agora, acreditar, né, que Ele está aqui e que Ele quer se manifestar, né, na nossa vida de uma forma poderosa. Porque o batismo no Espírito Santo é chamado o poder do alto. Ok? Aquela virtude que vem de Deus. Então, tem sempre um propósito. O batismo no Espírito Santo, falar em línguas, não é para sentir bem e ser mais espiritual. Não, é para ser usado por Deus numa forma poderosa. Né? Por isso, Ele diz que Ele quer que todos falem. Não é somente para algumas pessoas, é para todos. Então, recebe. E depois tem que abrir a boca, tem que mexer com a língua, tem que deixar sons a sair da tua garganta, conforme a palavra que Deus está a falar ao teu coração. Não é? Não é em português, mas numa língua desconhecida. Por que nós devemos falar em línguas? A Bíblia diz, Paulo diz que eu falo em línguas mais que vocês todos. Ele foi grandemente usado por Deus também para estender, né, a igreja em todo o mundo. Ele foi poderoso, usado por Deus. E ele disse, eu falo em línguas. Eu a descobri, é mesmo importante. Não sei se que vocês têm passado por alturas de dúvidas sobre línguas. Mas eu tenho passado. E se nós duvidarmos, eu vou dizer, nós não fazemos. Quem que duvida fica paralisado, não faz mais. E da minha experiência, não somente pessoal, mas em lidando com cristãos, né, numa forma geral, muitas pessoas que têm recebido o batismo e que têm falado em línguas, não falam diariamente em línguas. Às vezes passam semanas sem orar em línguas. Porquê? Porque não entendem a importância. Quando algo não é importante, não faz. Espera até aqueles momentos em que sente a presença de Deus e naquele momento fala em línguas. Como tem que sentir alguma coisa para fazer? Não. Eu não falo só quando eu sinto assim, eu não vou dizer quando eu sinto aquela paixão, né? E hoje eu vou dizer, eu te amo. Não. Eu vou dizer a ela, eu te amo, ela. Mesmo quando eu não sinto nada. Porquê? É importante. Né? Eu sei que cada vez que eu digo, eu te amo, eu estou a semear na vida dela. Né? Eu estou a fazer alguma coisa para o nosso relacionamento, para o nosso futuro. Eu estou a fazer alguma coisa. Né? Que é importante. Agora, se eu faço, se eu falo, só quando eu sinto, epa. Às vezes, podemos passar muito tempo sem fazer o que é importante. A Bíblia diz, em capítulo 14, versículo 4, diz que o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, há alguma coisa que Deus quer que nós fazemos para nós, para edificar a nossa própria vida. Edificar significa fazer mais forte. Agora, Deus não quer que nós andamos assim, desgasto, com a beira de esgotamento, cheia de nervos e estresse. Deus deu um remédio para o estresse. E essa é falar em línguas. É verdade. Pessoas não entendem. Anda-se estressado. Por isso, quando pessoas dizem, pá, fala em línguas. Eles pensam que eu estou a brincar com eles. Mas essa é a remédio. A Bíblia diz, se nós queremos edificar a nós mesmos, edificar significa ser mais forte. Construir alguma firmeza na nossa vida, para não ser tão abanado pelas circunstâncias, tão desgaste por causa das coisas que passam. Não, Deus tem um remédio. Fala em línguas. Quantos de vocês que têm estado assim, mesmo em baixo, deprimido, não é? Olhando honestamente, podem dizer, pastor, realmente, naquelas alturas eu não tenho falado em línguas. Ou quando estou em baixo, eu não falo em línguas. E fico em baixo. Está dependente de medicações, está dependente de alguém fazer coisas para eles, mas não fala em línguas. Mas a Bíblia diz, quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Por isso é tão importante a falar em línguas. Só se vocês estão a pensar somente na tua própria vida, nem pensar em outras coisas, só basta essa razão, para mim é suficiente. Por isso a Bíblia diz, né? Quero que todos falem línguas. Deus não quer pessoas escutadas, Deus não quer pessoas gastas, Deus não quer que pessoas andem assim à toa, sem direção, sem, né, rumo. Não, ora em línguas. Deus começa a revelar coisas a nós, né, sobre o que nós devemos dizer com a nossa língua natural. Quantos de vocês, em alturas assim de menos vitória, têm dito coisas que depois lamento que têm dito? Alguns de vocês, não é? Naqueles momentos e depois sai alguma coisa. Sabe a melhor forma de controlar a tua língua? Fala em línguas. Quando tu estás a falar em línguas, tu não estás a falar outra coisa. É impossível falar em línguas e outra coisa no mesmo tempo. Fala em línguas. Porque é aquela tendência, eu tenho que dizer alguma coisa. Fala em línguas, então. Eu quero controlar, tentar morder, mas aquilo não resulta. Fala em línguas. Quando tu falas em línguas, tu estás a submeter a tua língua ao Espírito Santo. E quando tu falas em línguas, o teu espírito fica fortificado e depois Deus revela como que tu deves agir e falar. Né? E não andas assim pelas emoções e andas assim completamente descontroladas e né? Ora em línguas. Deus também quer edificar a igreja com línguas, mas depois, naquelas alturas, tu precisas de ter interpretação própria ou esperar para mais alguém interpreta. Okay? Porque quando fala de uma mensagem para a igreja, nós temos que entender com a nossa própria língua. Por isso, Deus acompanha línguas com interpretação quando necessita, quando é para a igreja. Agora, muitas pessoas têm chegado a mim e dizendo, pai, eu não sei o que eu devo fazer. Eu não tenho a mínima ideia do que Deus quer. Quando vocês têm chegado a um ponto em que não sabem o que Deus quer, né? Não sabem o que é a vontade de Deus, não, as respostas não vêm, parece que está tudo confuso. A Bíblia diz em Romanos 8, começando em 26, depois aborda vários versículos, que quando nós não sabemos orar, nós devemos orar no Espírito. Quando a Bíblia diz orar no Espírito, é falar em línguas. Okay? É usar a língua do Espírito em oração. Diz que quando não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós, segundo a sua vontade. Quando oramos em línguas, nós temos a certeza, mesmo se nós não sabemos, Deus sabe. E a nossa oração está em conformidade à vontade de Deus. Nós temos essa certeza que não estamos a errar. Deus está a falar através de nós. Eu sei que orando no Espírito, muito, naquele momento que nós temos que saber, nós vamos saber. Vamos fazer as decisões certas. Não vai ser algo místico, não vai ser algo confuso. É porque nós temos orado em línguas. Aquilo que nós fazemos, decisões que nós fazemos, está no conforme à vontade de Deus. Em Judas 20, Judas é antes do Apocalipse, diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, como? Orando no Espírito Santo. Então, se nós queremos edificar, construir, ter mais fé, é orar em línguas. É outro propósito, outra razão. Se vocês já dizem, eu não tenho muita fé. Eu gostava de ter mais fé. Eu gostava mesmo. Ora em línguas. Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Então, não pode dizer, eu não tenho fé. Cada pessoa tem fé, mas quer construir, edificar a fé, crescer a tua fé, ora no Espírito. Porquê? Porque estás a fazer passos no desconhecido. Estás a confiar em Deus, não na tua lógica. Não estás a fazer aquilo que não está completamente dependente de que tu compreendas e entendes tudo. Tu estás a fazer algo que Deus disse. Sem entender. Okay? É um passo e depois com isso, Deus está a revelar a sua vontade, estás a experimentar mais coisas. E tu estás a ver como as coisas funcionam no mundo espiritual. Não por lógica. Há leis espirituais. Né? Por isso, falar em línguas é muito importante. Uma outra coisa. Satanás não entende línguas. Só Deus entende. Está a falar com Deus. Então, Deus, Satanás não pode interferir com as tuas orações. Eu sei que eu tenho tido essa experiência. Eu estava a comentar isso com alguém outro dia. Sabe que é uma coisa tão estranha, mas tem acontecido. Eu posso orar na minha língua, orar a Deus, e às vezes saem coisas estúpidas. Opa, o que é que estou a dizer? Às vezes, quando eu estou a orar, né, em vez de dizer Deus, eu digo Satanás. Como é possível? Ah, depois eu corrijo e digo, né? Eu corrijo, né? Alguém tem a mesma experiência? Algumas pessoas, né? Mas quem ora muito sabe que às vezes sai coisas que não foi bem pensado. E porque não estamos ainda a pensar outra coisa ou perturbado por uma coisa, e às vezes fica assim confuso e tudo misturado. Satanás interfere às vezes, né? Metendo coisas na cabeça para dizer alguma coisa que não devia ser dito. Mas quando oramos em línguas, ele não consegue interferir. Ele não entende, ele não consegue parar aquela mensagem direta, espírito a espírito. Uma linha direta. Não passa pela ninguém, é direto. Não passa pela cabeça, espírito ao espírito. Em 1 Coríntios 14, diz uma coisa interessante também. Que nós podemos cantar no Espírito. Nós podemos louvar a Deus em Espírito. Em João capítulo 4, quando Jesus estava a falar com a mulher samaritana, estava a explicar acerca de princípios, acerca de adoração que Deus aceita. Ele diz que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. Okay? Verdade tem a ver com aquilo que nós entendemos. O Espírito tem a ver com aquilo que nós não entendemos. Okay? Então, aqui em 1 Coríntios, versículos 15, 14, versículo 15, diz que, o que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Está a haver uma diferença. Com o Espírito é com uma língua que nossa mente não entende. Com o entendimento é com a língua que nós entendemos. É muito claro. Não confundas duas coisas. Quando Deus fala no Espírito, é falar em línguas. Okay? Quando fala o entendimento, é usar a nossa mente. Ambos são importantes, mas nota a ordem. Primeiro, Espírito. Segundo, entendimento. Okay? A mesma coisa, logo a seguir, em versículo 16, não, em 15, diz, cantarei no Espírito, com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Quando nós temos as letras aqui, e as letras passam, e nós cantamos com entendimento, porque nós estamos a entender aquilo que estamos a cantar. Quando nós começamos a cantar em línguas, nós estamos a cantar no Espírito. Okay? Diferença. Um com entendimento, outro sem entendimento, mas é uma língua espiritual. Então, quando nós, os verdadeiros adoradores, cantam no Espírito e cantam com entendimento. Okay? É verdade. Okay? As duas coisas são importantes. Não optem para uma pensando que a outra não tem importância. As duas são importantes. Mas nota a ordem. Primeiro Espírito, depois entendimento. Eu creio, se nós primeiro fazer isso, mesmo antes que nós começamos o dia, orar em línguas, antes que orar em português, ora em línguas. Eu vou dizer, Deus vai revelar né, a ti mesmo como deves orar em português. Para não dizer qualquer coisa. Deus vai revelar. Por isso, ora em línguas. Quando vocês têm, né, mesmo Deus está a contender com vocês mesmo agora, que realmente não têm orado muito em línguas. Preciso orar mais em línguas. Eu sei. Alguns de vocês não são muito honestos, mas... mas eu tenho a sensação. Eu acho que estou certo. Que muitos até que sabem melhor, não têm feito. E andam com problemas incríveis. É? Vamos voltar àquilo que é básico. Fala em línguas. Ok? Ora no Espírito. Também, quando vocês estão a orar em línguas, vocês estão a cumprir escrituras. Porque a Bíblia diz em Isaías 28, versículo 11, que nesses últimos dias ele vai falar ao seu povo em línguas estranhas. Então, quando você... E Deus reservou isso para a igreja. Não é? Para que na igreja podemos cumprir, não é, as profecias do Velho Testamento. Quando vocês falam em línguas, é uma confirmação que o Espírito Santo está presente na tua vida. Eu sei, nós entendemos isso porque fomos bem ensinados, mas muitas vezes nós temos aquele sentimento: Deus não está comigo. Onde está Deus? Deus, não sinto nada. Onde tu estás? É? Alguém tem dito isso? É? Algumas pessoas, ok. Ora em línguas. Vai ver, ele não está longe. Já estava lá. Ora em línguas. Não é? É uma confirmação não somente do batismo no Espírito Santo, mas da sua permanência na tua vida. Ele não vem e sai, tira alguns anos de férias. Ora em línguas. Ele está lá. É um sinal que foste batizado no Espírito Santo. Foi aquele sinal que até os próprios apóstolos estavam sempre à procura. Quando os gentios começaram a receber o Evangelho, eles foram batizados no Espírito Santo e Pedro disse o seguinte: e nós conhecemos, não é? Porque eles receberam tal e qual que nós recebemos. E por isso... Temos que batizar essas pessoas nas águas, porque, pronto, Deus não faz acepção de pessoas. Deus batizou eles como Ele batizou a nós. Como? No dia de Pentecostes, em que eles receberam o batismo com o sinal de falar em línguas. Era algo visível, não é? Algo notável. Pessoas têm perguntado sempre: então alguém pode receber o batismo do Espírito Santo sem falar em línguas? Tudo é possível para Deus. Tudo é possível. É possível. Mas as referências que nós temos na Bíblia e a experiência que nós temos no ministério, não tenho visto. Não é? Eu tenho, não é, visto certas pessoas a manifestar outros dons e tudo, que é um sinal que o Espírito Santo está ali e tudo isso. E por isso eu posso dizer, é possível, mas não é a norma. O normal é que as pessoas falam em línguas. Essa é normal. Então, em vez de colocar-te numa certa posição à parte, é melhor dizer: eu quero tudo que Deus tem para mim. Não faz aquele erro que eu fiz, porque eu não entendi, eu achei muito estranho, muito estúpido, então pronto, é para os outros, não para mim. Não faz esse erro. Não desvaloriza por causa da tua própria incredulidade, ou porque não queres parecer fanático, não é? Para alguém. Fé é ser fanático. É impossível ter fé sem ser estranho. É verdade. Não somos diferentes. Logo a partir. Logo do princípio. Então não tente guardar a tua dignidade. Não falando em línguas. Não é? Deus tem um propósito. É para confundir os sábios. É para fazer algo que para a nossa mente não faz sentido. Mas para Deus faz todo sentido. E quando nós começamos, entendemos. Epa, é a sabedoria de Deus. É Deus. Eu não sei porquê. Eu não entendo nada. Mas é Deus. E Deus começa a fluir. É a diferença entre viver uma vida natural e viver uma vida espiritual. Nós podemos viver uma vida natural e estar sujeito a circunstâncias. Ou nós podemos viver uma vida no Espírito e estar sujeito às leis espirituais que levam-nos ao sobrenatural. E é isso que eu quero. Tá? Nós podemos tentar a fazer todas as fórmulas que nós aprendemos na Bíblia, mesmo fórmulas que têm a ver com finanças ou que têm a ver com cura, e nós fazemos todas as coisas direitinhas, mas eu vou dizer, se nós não temos fé, aquilo não passa do natural para o sobrenatural. E nós não podemos ver até aquilo que Deus prometa, porque Deus requer que tudo é feito em fé. E fé, aquele princípio da fé, aquela fé que liberta o poder de Deus, o primeiro passo foi no batismo no Espírito Santo. E essa, com esse sinal de falar em línguas, é aquilo que nós precisamos para ativar e fortificar a fé que Deus nos deu. Entrar no sobrenatural. Quer ter uma mente sã? Ora em línguas. Quer ter mais poder em oração? Ora em línguas. Quer ver mais resultados? Ora em línguas. Ok? Amém. Quando? Quando estás na intercessão na igreja? Claro. Quando estás em casa? Claro. A Bíblia diz em Efésios 6, 18, diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, sempre. Até que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 17, diz: orai sem cessar. Como é possível? Orar sem cessar, vocês têm que trabalhar. Vocês têm que conduzir o carro. Como é possível? Orar em línguas sem cessar. Ou orar no Espírito sem cessar. Vou dizer. Quando nós oramos em línguas, a nossa mente não está envolvida. Então vocês podem orar em línguas e conduzir o carro. Não tem que fechar os olhos. É? Para orar em línguas. Tu podes orar em línguas nos transportes. Claro, não em voz alta, mas tu podes estar assim. Tu podes estar em oração. Eu lembro uma vez no princípio da Igreja Maná. Eu e Jorge Tadeu, nós fomos para Porto. Nós fomos para fazer certas reuniões na Igreja da Leonel Ferreira. E nós decidimos, porque naquela altura era 5 horas de viagem de carro, não havia era 5 horas, pelo menos. Nós decidimos de não fazer nada além de orar em línguas, do princípio até ao fim. 5 horas oramos, né, em línguas. Quando chegamos lá, Deus moveu de uma forma sobrenatural. Ouviu tantas milagres, agradeci. E depois, quando voltámos para Lisboa, disse, vamos fazer o mesmo. Pois orámos em línguas, todos 5 horas, novamente, não é? Orar em línguas. Eu descobri, não é, que quando nós oramos em línguas, a nossa mente não está ativa. Nós podemos fazer muitas outras coisas no mesmo tempo. Mas nós estamos a preparar o nosso espírito para ser grandemente usado por Deus. Porque quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, Deus revela, Deus usa e coisas assim. Por isso é tão importante. Nós podemos orar em línguas quando estamos a fazer o nosso trabalho. Só não podemos orar em línguas quando estamos a pecar. Não funciona. Não funciona. Não é? Porque é do Espírito. Quer orar em línguas? É uma forma também para manter a tua santidade. Não é? Quem peca não ora em línguas. É verdade. Sente vergonha. Claro, devia sentir. Está ferido novamente o Espírito Santo. Quando oramos em línguas, Deus está a separar a nossa vida. Santidade, está a usar-nos poderosamente. Por isso Ele diz, orai sem cessar. Em todo o tempo, em toda a súplica, ora no Espírito Santo. Uma vez que eu fui ver o significado da palavra tudo. E sabe o que significa tudo? Tudo. É muito profundo. Não é acepção. Né? Então, em todo o tempo, significa sempre. Sempre, sem cessar. Nós adoramos Deus no Espírito, em Filipenses 3:3. A grande revelação de João em Apocalipse foi dada no tempo que a Bíblia diz que ele estava no Espírito, no dia do Senhor. Ele estava orando no Espírito e Deus abriu os céus. E deu aquela revelação que nós chamamos o Apocalipse. Né? Imagina que Deus queria fazer e revelar a vocês. Por isso, ora em línguas. Porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Ora em línguas. Aleluia. Até uma pessoa perguntou-me outro dia, disse que Jesus orou em línguas? Boa pergunta. A Bíblia não diz que ele orou em línguas, mas a Bíblia fala que ele foi, não é, batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele. E só depois essa experiência que ele começou a fazer o seu ministério com milagres. Okay? Ele passou noites inteiras em oração. O que é que ele estava a orar? Às vezes, quando eu estou em oração e limito a mim mesmo só a minha língua, depois de meia hora, uma hora, eu não tenho mais de dizer. Não sei se vocês têm essa experiência. E nós pensamos, mas como é possível orar toda noite? Eu tenho uma minha lista, tenho as coisas assim que eu quero orar. Epa, basta somente meia hora, já acabou. Não sei mais dizer. Ora em línguas. Deus tem muitas coisas. Vou passar toda noite em oração. Orando. Não estou a falar de sonar, não é? Estou a falar de uma língua, não é? Às vezes é aquela língua profunda, não é? Não, estou a falar em línguas estranhas. Não sons estranhos. Eu lembro uma vez que eu estive numa conferência de desafio jovem. Estava a pregar sobre o batismo no Espírito Santo. E aquilo que eu tenho visto em várias igrejas é um som muito estranho. Pessoas parecem cobras. Fazendo assim... Pss, pss, pss, pss, pss. Eu, naquela dia que eu estava a ensinar, eu não sabia como comportar no meio da Assembleia de Deus. Eu nunca era da Assembleia de Deus, então... pois eu disse algumas coisas, disse que essa não é uma língua, essa é um serpente, é um demónio. E algumas pessoas ficaram muito ofendidas, que eu chamara isso um demónio. Quando toda a igreja chamava isso línguas. E, mas pronto, terminei o culto, estava lá. E uma senhora chegou a mim e disse: Pastor, eu tenho que confessar. Aquilo que estava a dizer, eu sou uma dessas. E eu sei que é um demónio. Mas toda a igreja, os pastores, todos disseram que é um, que é línguas. Mas eu sei que alguma coisa aperta aqui no meu garganta e eu não consigo. Fica assim. Só posso dizer... Pss, pss, pss. Em frente do templo, lá em Fanhões, eu disse, agora vamos orar. Eu expulsei um demônio e ela caiu no chão. Deu algumas voltas. E saiu aquele demônio. Ela se levantou e disse, agora vamos orar para ti, para receber o batismo do Espírito Santo. E orei, ela começou a falar em línguas normais. Pronto, mesmo assim, a maioria das pessoas não gostaram e nunca mais fui convidado para ensinar na Assembleia de Deus. Mas graças a Deus alguém foi liberto e ela começou a falar em línguas. Então Deus quer que nós não ficamos presos em tradição, presos em medo, presos em incredulidade, mas nós movemos no Espírito, que nós fazemos algo que até transforma a nossa vida. Para mim é tão distante a tentar ensinar a mesma coisa, quando eu sei que é muito fácil se a pessoa só passar mais tempo orando no Espírito. Tantos problemas são resolvidos quando nós passamos mais tempo em oração. O Kenneth Hagin tem um testemunho, ele diz, quando pessoas querem aconselhamento, e o primeiro ele disse, quem vem ao meu gabinete? Ele disse, não vem, depois vamos joelhar. E durante uma hora eles oram em línguas. E depois uma hora, levanta e disse, então, qual é o teu problema? Ele disse que a maioria das pessoas disse, pastor, eu já está resolvido, não preciso mais nada. Às vezes as coisas tão simples é a resposta. Mas nós queremos horas de aconselhamento, nós queremos fórmulas, nós queremos isso, nós queremos tanta outra coisa que nós entendemos. É como que é mais fácil fazer coisas do que acreditar somente. Pessoas não querem aceitar Jesus de uma forma tão simples, só acredita, recebe, confessa Jesus. Não querem fazer algumas coisas. Eu vou andar a pé para a primeira Fátima, eu tenho que fazer aqueles votos, tenho que fazer esses compromissos, e depois Deus, se Deus tiver misericórdia de mim, eu vou posso. Não é por obras. É a mesma coisa que se nós vamos andar no Espírito, não é por obras, é pelo Espírito. Por isso, ora em línguas, e não vai satisfazer as obras da carne, não vai satisfazer aqueles desejos da carne. Se nós oramos em língua, se nós estamos no Espírito, nosso Espírito nos mantém firme. E nós temos uma vida sobrenatural. Agora estou a tentar dizer isso vez por vez, porque a igreja, eu não quero que ninguém não fale em línguas, eu quero que todos falem em línguas. E não só vez em quando. Quero que vocês são mesmo loucos, fanáticos em falar em línguas. Que vocês, assim, são aquelas pessoas que estão a falar assim mesmo no autocarro. Não é? O que é que ele está a dizer? Ele está a falar em línguas. Fala em línguas. Não é? Amém? Vamos ficar em pé.